Capítulo 3 do Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 3. Então começou a minha vida de milionário. Deixei bem depressa a casa de Madame Marques, que, desde que me sabia rico, me tratava todos os dias a arroz doce, e ela mesma me servia com o seu vestido de seda dos domingos. Comprei, habitei, o Palacete Amarelo ao Loreto. As magnificências da minha instalação são bem conhecidas pelas gravuras indiscretas da ilustração francesa. Tornou-se famoso na Europa o meu leito, de um gosto exuberante e bárbaro, com a barra recoberta de lâminas de ouro lavrado e cortinas de um raro brocado negro onde ondeiam bordadas a pérolas versos eróticos de Catulo. Uma lâmpada, suspensa no interior, derrama ali a claridade láctea e amorosa de um luar de verão. Os meus primeiros meses de rico, não oculto, passei-os a amar. Amar com o sincero bater de coração de um pajem inexperiente. Tinha visto, como numa página de novela, regando os seus craveiros à varanda. Chamava-se Cândida. Era pequenina, era loira. Morava a Buenos Aires, numa casinha casta recoberta de trepadeiras. E lembrava-me, pela graça e pelo airoso da cinta, tudo o que a arte tem criado de mais fino e frágil, Mimi, Virgínia, a Joaninha do Val de Santarém. Todas as noites eu caía, em êxtases de místico, aos seus pés cor de jaspe. Todas as manhãs lhe alastrava o regaço de notas de 20 mil réis. Ela repelia-as primeiro com rubor. Depois, ao guardá-las na gaveta, chamava-me o seu anjo Totó. Um dia que eu me introduzira a passos subtis por sobre o espesso tapete sírio até ao seu boudoir, ela estava escrevendo muito elevada de dedinho no ar. Ao ver-me, toda trêmula, toda pálida, escondeu o papel que tinha o seu monograma. Eu arranquei-lhe num ciúme insensato. Era a carta acostumada, a carta necessária, a carta que desde a velha antiguidade a mulher sempre escreve. Começava por meu idolatrado e era para um alferes da vizinhança. Desarreguei logo esse sentimento do meu peito como uma planta venenosa. Descri para sempre dos anjos loiros, que conservam no olhar azul o reflexo dos céus atravessados de cima do meu oiro, deixei cair sobre a inocência, o pudor e outras idealizações funestas, ácidas gargalhadas de Mefistófeles, e organizei friamente uma existência animal, grandiosa e cínica. Ao bater do meio-dia, entrava na minha tina de mármore cor-de-rosa, onde os perfumes derramados davam à água um tom opaco de leite. Depois, pajens, tenros de mão macia friccionavam-me com o cerimonial de quem celebra um culto. E embrulhado num robe de chambre de seda da Índia, através da galeria, dando aqui além um olhar aos meus fortunis e aos meus corotes, entre alas silenciosas de lacaios, dirigia-me ao bife à inglesa, servida em serre, azul e ouro. O resto da manhã, se havia calor, passava sobre os coxins de cetim cor de pérola, num boudoir em que a mobília era de porcelana fina de Dresde e as flores faziam um jardim de armida. Aí saboreava o diário de notícias, enquanto lindas raparigas vestidas à japonesa refrescavam o ar agitando leques de plumas. De tarde, ia dar uma volta a pé, até ao Pote das Almas. Era a hora mais pesada do dia. Encostada à bengala, arrastando as pernas moles, havia bocejos de fera saciada. E a turba abjeta parava a contemplar, em êxtases, o nabo enfastiado. Às vezes vinha-me como uma saudade dos meus tempos ocupados da repartição. Entrava em casa e, encerrado na livraria, onde o pensamento da humanidade repousava esquecido e encadernado em marroquim, aparava uma pena de pato e ficava horas lançando sobre folhas do meu querido Tujal de outrora. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, tenho a honra de participar a vossa excelência. Tenho a honra de passar às mãos de vossa excelência. Ao começo da noite, um criado, para anunciar o jantar, fazia soar pelos corredores na sua tuba de prata, à moda gótica, uma harmonia solene. Eu erguia-me e ia comer, majestoso e solitário. Uma populaça de lacaios, de librés de seda negra, servia, num silêncio de sombras que resvalavam. As vitualhas raras, vinhos do preço de joias, toda a mesa era um esplendor de flores, luzes, cristais, cintilações de ouro. E enrolando-se pelas pirâmides de frutos, misturando-se ao vapor dos pratos, errava, como uma névoa subtil, um tédio inenarrável. Depois, apoplético, atirava-me para o fundo de um cupê, e lá ia às janelas verdes, onde nutria num jardim de serralho, entre os requintes muçulmanos, um viveiro de fêmeas. Revestiam-me de uma túnica de seda fresca e perfumada, e eu abandonava-me a delírios abomináveis. Traziam-me semi-morto para casa, ao primeiro alvor da manhã. Fazia maquinalmente o meu sinal da cruz e daí a pouco roncava de ventre ao ar, lívido e com um suor frio, como um Tibério exausto. Entretanto, Lisboa rojava-se aos meus pés. O pátio do palacete estava constantemente invadido por uma turba. Olhando-a, enfastiado das janelas da galeria, eu via lá branquejar os peitilhos da aristocracia, negrejar a soteira do clero e luzir o suor da plebe. Todos vinham suplicar, de lábio abjeto, a honra do meu sorriso e uma participação no meu ouro. Às vezes, consentia em receber algum velho de título histórico. Ele adiantava-se pela sala, quase roçando o tapete com os cabelos brancos, tartamudeando adulações. E, imediatamente, espalmando sobre o peito a mão de fortes veias onde corria um sangue de 3 séculos, oferecia-me uma filha bem amada para esposa ou para concubina. Todos os cidadãos me traziam presentes como a um ídolo sobre o altar. Uns otes votivas, outros o meu monograma bordado a cabelo, alguns chinelos ou boquilhas, cada um a sua consciência. Se o meu olhar amortecido fixava, por acaso, na rua uma mulher, era logo ao outro dia uma carta em que a criatura, esposa ou prostituta, me ofertava a sua nudez, o seu amor e todas as complacências da lascívia. Os jornalistas esporeavam a imaginação para achar adjetivos dignos da minha grandeza. Fui o sublime Senhor Teodoro. Cheguei a ser o celeste Senhor Teodoro. Então, desvairada, a Gazeta dos Locais chamou-me o extra-celeste Senhor Teodoro. Diante de mim, nenhuma cabeça ficou jamais coberta, ou usasse a coroa ou o cuco. Todos os dias me era oferecida uma presidência de ministério ou uma direção de confraria. Recusei sempre, com nojo. Pouco a pouco, o rumor da minha riqueza foi passando os confins da monarquia. O Fígaro Cortesão, em cada número, falou de mim, preferindo-me a Henrique V. O grotesco imortal, Cassigna Saint-Genis, dirigiu-me apóstrofes convulsivas, pedindo-me para salvar a França. E foi então que as ilustrações estrangeiras publicaram, a cores, as cenas do meu viver. Recebi de todas as princesas da Europa envelopes com selos heráldicos, expondo-me por fotografias, por documentos, a forma dos seus corpos e a antiguidade das suas genealogias. 2 pilheiras que soltei durante esse ano foram telegrafadas ao universo pelos fios da agência Avas. E fui considerado mais espirituoso que Voltaire, que Roquefort, e que esse fino entendimento que se chama todo o mundo. Quando o meu intestino se aliviava com estampido, a humanidade sabia-o pelas gazetas. Fiz empréstimos aos reis, subsidiei guerras civis e fui caloteado por todas as repúblicas latinas que orlaram o Golfo do México. E eu, no entanto, vivia triste. Todas as vezes que entrava em casa, estacava, arrepiado, diante da mesma visão. Ou estirada no limiar da porta, ou atravessada sobre o leito do ouro, lá jazia a figura bujuda, de rabicho negro e túnica amarela, com o seu papagaio nos braços. Era o mandarim Ti Xin Fu. Eu precipitava-me de punho erguido e tudo se dissipava. Então caía aniquilado, todo em suor, sobre uma poltrona e murmurava no silêncio do quarto, onde as velas dos candelabros davam um tom ensanguentado aos damascos vermelhos. Preciso matar este morto. E, todavia, não era esta impertinência de um velho fantasma pançudo, acomodando-se nos meus móveis, sobre as minhas colchas, que me fazia saber mal a vida. O horror supremo consistia na ideia que se me cravara então no espírito como um ferro inarrancável que eu tinha assassinado um velho. Não fora com uma corda em torno da garganta à moda muçulmana, nem com veneno num cálice de vinho de Siracusa à madeira italiana da Renascença, nem com algum dos métodos clássicos que na história das monarquias tenha recebido consagrações augustas, a punhal como Dom João II, a clavinha como Carlos IX. Tinha eliminado a criatura de longe, com uma campainha. Era absurdo, fantástico, faceto, mas não diminuía a trágica negrura do fato. Eu assassinara um velho. Pouco a pouco, esta certeza ergueu-se, petrificou-se na minha alma e, como uma coluna num descampado, dominou toda a minha vida interior. De sorte que, por mais desviado caminho que tomassem os meus pensamentos, viam sempre negrejar no horizonte aquela memória acusadora. Por mais alto que se levantasse o voo das minhas imaginações, elas terminavam por ir fatalmente ferir as asas neste monumento de miséria moral. Ah, por mais que se considere vida e morte como banais transformações da substância, é pavoroso o pensamento que se fez regelar um sangue quente, que se imobilizou um músculo vivo. Quando, depois de jantar, sentindo ao lado o aroma do café, eu me estirava no sofá, enlanguecido, numa sensação de plenitude, elevava-se logo dentro de mim, melancólico como o couro que vem de um ergástulo, todo um sussurro de acusações. E, todavia, tu fizeste que esse bem-estar em que te regalas nunca mais fosse gozado pelo venerável Tixin Fu. De balde, eu replicava à consciência, lembrando-lhe a decrepitude do mandarim, a sua gota incurável. Facunda em argumentos, gulosa de controvérsia, ela retorquia logo com furor. Mas, ainda na sua atividade mais resumida, a vida é um bem supremo, porque o encanto dela reside no seu princípio mesmo e não na abundância das suas manifestações. Eu revoltava-me contra este pedantismo retórico de pedagogo rígido. Erguia a alta fronte, gritava-lhe numa arrogância desesperada. Pois bem, matei-o, melhora, que queres tu? O teu grande nome de consciência não me assusta. És apenas uma perversão da sensibilidade nervosa. Posso iluminar-te com flor de laranja. E imediatamente sentia passar na alma, com uma lentidão de brisa, um rumor humilde de murmurações irónicas. Bem, então come, dorme, banha-te e ama. Eu assim fazia, mas logo os próprios lençóis da Bretanha do meu leito tomavam aos meus olhos apavorados os tons lívidos de uma mortalha. A água perfumada em que me mergulhava arrefecia-me sobre a pele, com a sensação espessa de um sangue que coalha. E os peitos nus das minhas amantes entristeciam-me como lápides de mármore que encerram um corpo morto. Depois assaltou-me uma amargura maior. Comecei a pensar que Tixin Fu tinha de certo uma vasta família, netos, bisnetos tenros, que, despojados da herança que eu comia à farta em pratos de Sevres, numa pompa de sultão perdulário, eu atravessando na China todos os infernos tradicionais da miséria humana. Os dias sem arroz, o corpo sem agasalho, a esmola recusada, a rua lamacenta por morada. Compreendi então porque me perseguia a figura obesa do velho letrado e dos seus lábios recobertos pelos longos pelos brancos do seu bigode de sombra, parecia-me sair agora esta acusação desolada. Eu não me lamento a mim, forma meio morta que era. Choro os tristes que arruinastes e que a estas horas, quando tu vens do seio fresco das tuas amorosas, gemem de fome, regelam na frialdade, apinhados num grupo expirante, entre leprosos e ladrões, na ponte dos mendigos, ao pé dos terraços do Templo do Céu. Oh, tortura engenhosa! Tortura realmente chinesa! Não podia levar à boca um pedaço de pão sem imaginar imediatamente o bando faminto de criancinhas, a descendência de Tixin Fu, penando como passarinhos em plumes que abrem de balde o bico e piam em ninho abandonado. Se me abafava no meu paletó, era logo a visão de desgraçadas senhoras, mimosas outroras de tépido conforto chinês, hoje roxas de frio sobre andrajos de velhas sedas por uma manhã de neve. O teto de ébano do meu palacete lembrava-me a família do mandarim, dormindo à beira dos canais, farejada pelos cães, e o meu cupê bem forrado fazia-me arrepiar à ideia das longas caminhadas errantes por estradas encharcadas sob um duro inverno asiático. O que eu sofria! E era o tempo em que a populaça invejosa vinha pasmar para o meu palacete, comentando as felicidades inacessíveis que lá deviam habitar. Enfim, reconhecendo que a consciência era dentro de mim como uma serpente irritada, decidi implorar o auxílio daquele que dizem ser superior à consciência porque dispõe da graça. Infelizmente, eu não acreditava nele. Recorri, pois, à minha antiga divindade particular, ao meu dileto ídolo, padroeiro da minha família, Nossa Senhora das Dores. E, regiamente pago, um povo de curas e cônegos pelas catedrais da cidade e pelas capelas da aldeia foi pedindo a Nossa Senhora das Dores que voltasse os seus olhos piedosos para o meu mal interior. Mas nenhum alívio desceu sobre esses céus inclementes, para onde há milhares de anos de balde sob o clamor da miséria humana. Então, eu próprio me abismei em práticas piedosas e Lisboa assistiu a este espetáculo extraordinário. Um ricaço, um nababo, prostrando-se humildemente aos pés de altares, balbuciando de mãos postas frases de Salve Rainha. Como se visse na oração e no reino dos céus que ela conquista, outra coisa mais que uma consolação fictícia que os que possuem tudo inventaram para contentar os que não possuem nada. Eu pertenço à burguesia e sei que se ela mostra à plebe desprovida um paraíso distante, gozos inefáveis alcançara, é para lhe afastar a atenção dos seus cofres repletos e da abundância das suas tiaras. Depois, mais inquieto, fiz dizer milhares de missas, simples e cantadas, para satisfazer a alma errante de Tixin Fu. Pueril desvario de um cérebro peninsular. O velho mandarim, na sua classe de letrado, de membro da Academia dos Anilin, colaborador provável do grande tratado Cao Tsuane Shou, que já tem 78.730 volumes, era certamente um sectário da doutrina, da moral positiva de Confúcio. Nunca ele sequer queimara mechas perfumadas em honra de Buda. E os cerimoniais do sacrifício místico deviam parecer à sua abominável alma de gramático e de cético como as pantomimas dos palhaços no teatro Dong Tung. Então, prelados astutos, com experiência católica, deram-me um conselho subtil. Captar a benevolência de Nossa Senhora das Dores com presentes, flores, brocados e joias, como se quisesse alcançar os favores da Espácia. E à maneira de um banqueiro obeso, que obtém as complacências de uma dançarina, dando-lhe uma cottage entre as árvores, eu, por uma sugestão sacerdotal, tentei peitar a doce mãe dos homens, erguendo-lhe uma catedral toda de mármore branco. A abundância das flores punha entre os pilares lavrados perspectivas de paraísos. A multiplicidade dos lumes lembrava uma magnificência sideral. Despesas vãs. O fino e erudito cardeal Nani veio de Roma consagrar a igreja. Mas quando eu nesse dia entrei a visitar a minha hóspeda divina, o que vi, para além das calvas dos celebrantes, entre a mística névoa dos incensos, não foi a rainha da graça, loira na sua túnica azul. Foi um velho malandro com o seu olho oblíquo e o seu papagaio nos braços. Era ele, ao seu branco bigode tártaro, à sua pança cor-de-oca, que todo um sacerdócio recamado de ouro estava oferecendo, ao roncar do órgão, a eternidade dos louvores. Então, pensando que em Lisboa o meio dormente em que me movia era favorável ao desenvolvimento destas imaginações, parti. Viajei sobriamente, sem pompa, com um baú e um lacaio. Visitei na sua ordem clássica Paris, a banal Suíça, Londres, os lagos taciturnos da Escócia. Ergui a minha tenda diante das muralhas evangélicas de Jerusalém e, de Alexandria a Tebas, fui ao comprido desse longo Egito, monumental e triste como o corredor de um mausoléu. Conheci o enjoo dos paquetes, a monotonia das ruínas, a melancolia das multidões desconhecidas, as desilusões do boulevard e o meu mal interior ia crescendo. Agora já não era só a amargura de ter despojado uma família venerável. Assaltava-me o remorso mais vasto de ter privado toda uma sociedade de um personagem fundamental, um letrado experiente, coluna da ordem, esteio de instituições. Não se pode arrancar assim a um Estado uma personalidade do valor de 106 mil contos sem lhe perturbar o equilíbrio. Esta ideia pungia-me acerbamente. Ansiei por saber se, na verdade, a desaparição de Tin Xin Fu fora funesta à decrépita China. Li todos os jornais de Hong Kong e de Xangai. Velei à noite sobre histórias de viagens, consultei sábios missionários, e artigos, homens, livros, tudo me fala da decadência do Império do Meio, províncias arruinadas, cidades moribundas, plebes esfomeadas, pestes e rebeliões, templos aluindo-se, leis perdendo autoridade, a decomposição do mundo, como uma nau encalhada que a vaga desfaz tábua a tábua. E eu atribuía-me estas desgraças da sociedade chinesa. No meu espírito doente, Tin Xin Fu tomara então o valor desproporcionado de um César, um Moisés, um desses seres providenciais que são a força de uma raça. Eu matara-o, e com ele desaparecera a vitalidade da sua pátria. O seu vasto cérebro poderia talvez ter salvado, a rasgos geniais, aquela velha monarquia asiática, e eu imobilizara-lhe a ação criadora. A sua fortuna concorreria a refazer a grandeza do erário. E eu estava a dissipando, a oferecer pêssegos em janeiro às messalinas do Elder. amigos, conhecia o remorso colossal de ter arruinado o império. Para esquecer este tormento complicado, entreguei-me ao Argia. Instalei-me num palacete da Avenida dos Campos Elísios e fui medonho. Dava festas à Trimalcião e, nas horas mais ásperas de fúria libertina, quando das charangas, na estridência brutal dos cobres, rompiam os cancãs, quando prostitutas de seio desbragado ganiam coplas canalhas, quando os meus convidados boêmios, ateus de cervejaria, injuriavam Deus com a taça de champanhe erguida, eu, tomado subitamente, como Hélio Gabalo, de um furor de bestialidade, de um ódio contra o pensante e o consciente, atirava-me ao chão a quatro patas e zurrava formidavelmente de burro. Depois quis ir mais baixo, ao deboche da plebe, às torpezas alcoólicas do Assomoir. E quantas vezes, vestido de blusa, com o casquete para a nuca, de braço dado com o meu bote ou com Bibi Lagaillarde, num tropel avinhado, fui cambaleando pelos boulevards exteriores a uivar entre os arrotos. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Foi uma manhã, depois de um desses excessos, à hora em que as trevas da alma do debuchado se ergam uma vaga aurora espiritual, que me nasceu de repente a ideia de partir para a China. E como soldados em acampamento adormecido, que ao som do clarim se erguem e um a um se vão juntando e formando coluna, outras ideias se foram reunindo no meu espírito, alinhando-se, completando um plano formidável. Partiria para Pequim. Descobriria a família de Ti Chin-Fu, esposando uma das senhoras, legitimaria a posse dos meus milhões. Daria àquela casa letrada a antiga prosperidade. Celebraria funerais pomposos ao mandarim para lhe acalmar o espírito irritado. Iria pelas províncias miseráveis fazendo colossais distribuições de arroz e, obtendo do imperador o botão de cristal de mandarim, acesso fácil a um bacharel, substituir-me-ia à personalidade desaparecida de Ti Chin-Fu e poderia assim restituir legalmente à sua pátria, se não a autoridade do seu saber, ao menos a força do seu ouro. Tudo isto, por vezes, me parecia como um programa indefinido, novento, pueril e idealista. Mas já o desejo desta aventura original e épica me envolvera, e eu ia, arrebatado por ele, como uma folha seca numa rajada. Anelei, suspirei por pisar a terra da China. Depois de altos preparativos, apressados a punhados de ouro, uma noite parti enfim para Marselha. Tinha alugado todo um paquete, o Ceilão. E na manhã seguinte, por um mar azul ferrete, sob o voo branco das gaivotas, quando os primeiros raios do sol ruborizavam as torres de Nossa Senhora da Guarda sobre o seu rochedo escuro, pus a proa ao oriente. Fim do capítulo 3.